Portal do Arrocha. Ai, segura essas meninas que lá vem tiro, neguinha. É, e chegou o mulherão da zorra que você respeita. Tá louca, tá solteira, tá pra onda. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora de deixa. Ela passa maravilhosa. Quebra, abaixa que é tiro. Empurra, empurra, toma. Eita, abaixa que é tiro. Abaixa, empurra, vem, vem. Eita, abaixa que é tiro. Sucesso! É, é, abaixa que é tiro. Vem com a gente, vem com nós. E chegou o mulherão da zorra que você respeita. Tá louca, tá solteira, tá pra onda. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora de deixa. Ela passa maravilhosa. Rasga, abaixa que é tiro. Empurra, vai, vai, vai. Eita, abaixa que é tiro. Toma tiro, toma, toma. Abaixa que é tiro. Sucesso! Rasga, abaixa que é tiro. Tá pra onda. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora de deixa. Ela passa maravilhosa. Abaixa que é tiro. Toma, toma, é. Abaixa que é tiro. Toma que é tiro. Toma, negona. Eita, abaixa que é tiro. Abaixa, empurra, vai. Eita, abaixa que é tiro. Toma, toma, é. Huh.